bela cidade, situada no reino de Deus. A murada de jaspe luzente, enjucada com hábeis troféus. Bem no meio da praça, eis o rio da vida e vigor eternal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido dos belos palácios que Jesus foi no céu preparar, onde os santos fiéis para sempre muito felizes irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice veremos no lar paternal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os crentes terão, quando o Pai o chamar proclamando, receber o eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória têm gozo e prazer eternal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido da história bendita de Jesus, o fiel Redentor, que por nós padeceu no Calvário e recebe ao mais vil pecador. Tenho lido do sangue vertido que a todos redime do mal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal.